falar de amor é bom demais. Quando acabou nosso romance, o meu mundo desabou. A solidão me abrigou, sofri sem você. Sei que não quis dizer adeus. Eu vi no seu olhar que está infeliz e tenta disfarçar. Só faz se magoar. Ouça, meu bem, não deixa a chama da paixão se apagar. Pro nosso bem,